DJ Zeka. Yeah, yeah, yeah. Essa mina pede mais uma dose, gata, sem neurose, sem neurose. Diz que aguenta, vê se pode. Yeah, yeah. Ela de calcinha tipo Spock, não sei o que fazer ela. Só quer prazer, não sei o que fazer ela. Só quer prazer, não sei o que fazer ela. Só quer prazer, não sei o que fazer ela. Só quer prazer. Se amarra pra quê? Ela só vai me querer. Se amarra pra quê? Ela só vai me querer. Se amarra pra quê? Ela só vai me querer. Se amarra pra quê? Ela só vai me querer. Ela é loucura pura, pura, pura. Atenção e pura ternura, ternura. Deitada na minha cama, toda nua. Louca pra me ter só aventura, aventura, aventura. Eu não entendo nada, pai. Eu não entendo nada, pai. Ela diz que é demais. Na cama. Fala demais, fala demais, eu acho demais por um instante. Penetro paz, não sei o que fazer ela. Só quer prazer, não sei o que fazer ela. Só quer prazer, não sei o que fazer ela. Só quer prazer, não sei o que fazer ela. Só quer prazer. Se amarra pra quê? Ela só vai me querer. Se amarra pra quê? Ela só vai me querer. Se amarra pra quê? Ela só vai me querer. Se amarra pra quê? Ela só vai me querer. Amarela em um coração, coração. Pedras valiosas valiam seu ouro, sua vida, ouro, sua vida. Troquei seu sorriso, bem amarelo, bem amarelo. Seu ouro, sua vida. Tô no beat do DJ ZK. Se você eu posso atirar, mas tem hora que eu só quero te odiar. É por isso que eu vou descarregar. Me tromba na França e Lyon. Tô lá em Tuga, em Sintra. Meus versos atingem Angola. É muito mais que divisa. Mulheres vermelhas eu curto mais. Pretas da Europa eu curto mais. Mulheres pretas me trazem paz. São as mais lindas e são reais. Posso deixar de impactar quando meus versos tô pra usar. Mas uma coisa que eu nunca quero é de deixar, é de ser sincero. Esses olhos pretos brilham como diamantes. Como diamantes, esses olhos negros brilham bem como o mar. Como o mar. Mulher que é preta e mora na França conhece a dor. Ter ela é um pecado, meu Deus, hoje eu vou ser pecador. Não sei o que fazer ela, só quer prazer. Não sei o que fazer ela, só quer prazer. Não sei o que fazer ela, só quer prazer. Não sei o que fazer ela, só quer prazer. Se amarra pra quê? Ela só vai me querer. Se amarra pra quê? Ela só vai me querer. Se amarra pra quê? Ela só vai me querer. Se amarra pra quê? Ela só vai me querer. Enlouquece qualquer parte dessa cidade. Conta as horas, mas já é tarde. Volta pra casa, é uma viagem. Acende o cigarro, pensa na nave. Olha as primas, de sacanagem. Pede carona, bate a nave. Ela quer hobby, poder no rádio. Mais um pra lista, time out. Time out, time out, time out, time out, time out, time out. Será que ela tem 18? Será que ela tem 18? Não mede que ela tem 18. Não mede, não mede. 18, 18, MWG.